Deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. A cúpula, Rosana Pique, Maloca Hits. E hoje você vem de short com a domini, blusa quase nua, e jogando seu charme só pra ver se torna sua. Ela é vaidosa, se mostra o brilho da lua. Seu kit mais viagem, as bolas colando. De Louis Vuitton, de champanhe Chandon. Ela quer na má intenção, de whisky do bom, aprecio o rolê. Ela quer. A noite é longa, menina pronta. E pinta o set no pulou, deixão na e cama. Hoje é o que promete. Me priveu, playboy, autoestima agora é nós. Cama sutra, aventura, minha conduta e nós a sós. DJ se delimita, meu prazer, fantasias. Preta, meu whisky, cobiça, já sei que ela tá na minha. Hit de lingerie, quero sabor de pecado, glamour. Se tá liga, deixa a bandida alucinado. Vou de green, total flex, mente sana, SSX. Hipnotiza essa mina, malícia, mais adverte. Censura, suíte, espelho no teto e pegação. Travessuras eu quero, então vem que cê tem um dom. Kate banca, patrocina nas 20 Louis Vuitton. Quero com marcas de batom, ha, e champanhe do bom. Elevada na beleza, te pego hoje, princesa. Não escapa, tipo surpresa, hoje você vira. Hoje você vem de short com a domini, blusa quase nua, e jogando seu charme só pra ver se torna sua. Ela é vaidosa, se mostra o brilho da lua. Seu kit maquiagem, óculos colando. De Louis Vuitton, de champanhe Chandon. Ela quer na má intenção, de whisky do bom, aprecio o rolê. Ela quer. Ela quer. Cheio de má intenção, quer me levar à lua. Malandro de primeira, não sou tão fácil assim. Princesa de requinte, tu não pega facinho. Me quer de cinta liga, mas pra me conquistar vem sem má intenção, e eu faço tu chonar. Pirou na minha beleza, doce do meu perfume. Desejada por todos, só não sinta ciúme. Chegou, pagou um pau, me trouxe um diamante. Gostou do meu decote, eu seu brilhante. Me amarro no patrão, só pra me bancar. Jogo todo o meu charme e faço tu pirar. Depois eu saio fora, te deixo na vontade. Princesa e marrenta, essa é minha vaidade. Hoje você vem de short com a domini, blusa quase nua, e jogando seu charme só pra ver se torna sua. Ela é vaidosa, se mostra o brilho da lua. Seu kit maquiagem, óculos colando. De Louis Vuitton,